264, obrigado. Roda. Frequência 2000 desce para 3 mil pés, ajuste 1019, autorizado chegada CARI. Sua identificação, vigilância radar. 3 mil pés, 1019, identificou na CARI 672. Autorizado, ele é Zulu, reporte localizador. Reportarei no localizador do Zulu, gol na 888. Objeto 6726 é o controle? Tá, chega. Ok, para a informação, o senhor está à esquerda do alinhamento da chegada CARI, uma milha e meia. Afirmativo, o Gustavo está fazendo um pequeno desvio aqui, só para dar uma pequena formação aqui na chegada. Gente, desça para 2 mil pés com 1019 autorizado LS Zulu, WebJet 672000. Autorizado Zulu, 2 mil pés, 1019, 672000. Para 210 nós. É 210 nós. É 7000. Salvador, 3859 no 07, ponto para pushback, essa não é. Milhas, cabeceira 28, informo, a pista opera em toda extensão, vento 270 graus, 109. Gente, chamarei 4 milhas da cabeceira, gol na 888. Estado Van, livre ILS Zulu, WebJet 672000. Passando a presente, livre ILS, 672000. 26, complete aproximação, Torre Salvador, 118, decimal 6. 106 agora, até daqui a pouco. Torre Salvador, muito bom dia, Webmaster 26, fui ILS. Webmaster 26, bom dia, continuamos com a prova de pista livre, informo eu. Pista opera em toda extensão, vento 270 graus, 1-0 nós. Será que o Mestre 26 agora dá na autorização? Bono 888, solo 35, livre à esquerda, chame solo 121, decimal 9. 209, obrigado. Solo Salvador, o gol 1888, livrando. 888, táxi via Alfa Índia para o portão 3. Alfa Índia, portão 3. Alfa Índia até o portão 3, o gol 1888. Salvador, o plano 3454, informação é a Mike, o nível 330 para Recife, quando possível. Os 454, 330 Recife, agora de cópia, prevista Aron, transição mesmo. Salvador, 3454. Solo 3304 no portão 2 para puxa tramente. Aguarda tráfego da Gol ingressar à sua esquerda no portão 3 após iniciar o pushback, finalmente chama ataque 3304. Afirmativo, após ingresso da aeronave da Gol no portão 3, está autorizado, chama ataque 3304. Mensagem 26, solo 38, chame solo 121, decimal 9. 209, 17, 2. Salvador, web 6726, livrou. 6726, táxi via Alfa, Kilo, ingressa no pátio 3, mantém posição no pátio 3, aguardando para ingressar no pátio 1. Ok, Alfa, Kilo, pátio 3, aguardando para ingressar no pátio 1, 6726. Meia 726, solo. Prossiga. Recorrijo a informação, a instrução. Prossegue em frente e mantém antes da taxi Juliette. Em frente antes da Juliette, 6726. 02, bom dia, torre, prossiga. Rádio 102, ciente, reporte pronto, decolagem. Vento 260 graus, 1-0 nós, Rádio 102. Jet 7726 vai prosseguir em frente, mantendo posição antes da Taxiway Índia, aguardando para ingressar no portão 2 e atentando para a aeronave da TAM no portão de seu destino, que vai começar já autorizado o pushback acionamento, e após o mesmo realizar o pushback completo, você ingressa em Índia, portão 2. Ok, vai esperar na Índia, aguardando a posição com o que está ocupado pelo TAM, nessa vez. Teve autorização do 6319. Positivo, Avianca 6319, Guarulhos 320, via Peruísque 50, decolagem da pista 28, curva à esquerda, subida gole até Eval, após Eval direto Eudes, controle 119.35, aciona 5050. O Avianca 6319. Autorizado a nível 320, via Peruísque 50, decolada 28, curva à esquerda, gole Eval Eudes, 119.35, aciona 5050, 6319. Tu chame para o estacionamento. Autorização de pushback de estacionamento 6319. Mantém a posição agora de 6319. Vai, mano. Prossiga. É, nós tivemos um problema técnico, acertando nossos procedimentos aqui, na posição, procedimentos operacionais. Vai retornar o gate ou vai aguardar para ver se prossegue para a decolagem? Só para a gente esperar aqui, sem problema. Estamos checando aqui com a manutenção, se vai ser necessário o retorno ou não. Assim que tiver estimado, por favor, avise-nos. Afirmativo. Há mais alguns minutinhos e já informamos lá. Para o táxi, TAM 3304 com 171 a bordo, 3 horas e 40, altera com fim. 3304, táxi à direita. Índia Alfa até o ponto de espera 28, aproximando-se do ponto de espera Torre 18, meia, bom voo. Afirmativo, Índia e Alfa, próximo ponto de espera, chama Torres 86-3304, obrigado. Agora, 4-6 agora, sanduíche pra cima, Matenha, 370, reporte estabelecido. Momento, chame pronto para o táxi, vai vir com 63 o nono. Afirmativo, líder ponto de pé, cancelamento, 63 o nono. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, Torre. O Guardião está próximo do portão de ônibus. É possível manter a linha do litoral? Afirmo, senhor. Só não interfira com o eixo da 10. Com o eixo da 28. A intenção é cruzar o eixo e, quando autorizado, ir prosseguindo para cruzar a cabeceira 35, sentido centro da cidade, patrulhamento. Autorizado o cruzamento da eixo da 18 e após também cruzamento da 35, 402, reporte de plano eixo da 1735. Do portão Joanes, entendeu que está autorizado pelo litoral, aguardando instruções para o cruzamento da 35, guardião 02. Guardião 02 está autorizado o cruzamento da 28 e da 35, reporte livrando o eixo da 1735. Reportará livrando, foi o que acontece, 35, Guardião 02. 060 no transponder e 119-35 ao contrário. Correto, meia dúzia, chame pronto, pushback, acionamento, 3454. Chamarei. O solo, seu 3859, vai ser necessário retornar ao finger para chefe de manutenção, pode voltar para o 7? Aguarde um minuto que eu vou coordenar junto com o pessoal da entrada. Agradeço. Solo Salvador, CAN 3663, gate 5 para o pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi, 3663. Pente livre, puxa acionamento, informar ao táxi, CAN 3663. E retorne ao gate 7. Positivo, vai retornar pro gate 73859. Obrigado. Para o táxi 6311, 4 horas de autonomia, Galeão 99 seu. Direita, Índia Alfa, próxima ponte de espera 28, chama a torre 186, Volvo, Avianca 6311. Direita, Índia Alfa, ponte de espera da 28, 118-663-11, boa. Salvador, muito bom dia, 3620, tangente da Mike, cruzando 160. Outra 3620, acione identificação, autorizado chegada CARI, desce para o nível 040. para o 040, solicita a Renave para 283620. Gente, guarde o procedimento, final é Renave para a pista 283620. Oi, Salvador, bom dia, Altana 3304, é, próximo ao ponto de espera da 28, pronto. Altana 3304, autorizado, alinhar e decolar, pista 28, vento 200 graus, corrigindo, 280 graus, 190 nós. Após decolagem, manterá proa até 1 mil pés. Afirmativo, livre decolagem, após decolagem, manter a proa até 1000 pés, Altana 3304. Brasília 2, 3304, desconsidera a extinção de manter proa. Afirmativo, desconsidera 3304. Salvador, San 3663, acionado com 168 a bordo, 4 horas e 10 minutos, alterna Galeão, instruções, táxi. San 3304, decolou ao 52, chame controle 119, decimal 35. San 3304, bom, próximo. Controle, muito boa tarde. Bom dia, 3304 da Sun, livrando 1500. Bom dia, 3304, contato radar vigilância, subo nível 360, saída Elefa. Elefa 360, na Elefa 3304. Gol 99777. Mantenha a escuta